Eu sei, eu me envolvi e errei, mas sem pensar fui lá e roubei. Necessidade, eu me entreguei, sem oportunidade não pensei duas vezes. Me arrisquei pra não faltar nada em casa. Cansei de ver minha coroa desesperada. Final do mês, era embaçado, sustentava meus irmãos com apenas um salário. Desempregado, mó dificuldade, futuro tava traçado, caixão atrás das grades. Tive a liberdade de mostrar meu sentimento, compus arte e a cultura no movimento. Nesse momento, vejo a felicidade, sei quem é quem e os que são de verdade. Sem vaidade, a humildade eu prospero, todo errado, mas correndo pelo certo. Eu vou ser pai, agora preciso mudar, dar o melhor, não deixar nada faltar. Eu vou buscar e tentar melhorar, voltar a estudar e quem sabe se formar. É um sonho que está distante. Prova pra muitos que a atitude é que faz homem, é constante. Que os bicos falam mal, as pratícias boy me tira como marginal. Eu vou pensamentos, momento que a vida me mostra exemplo. Hoje eu paro e penso, vejo que nem tudo foi só lamento. Vários venenos, sofrendo mais, vou vivendo. Não tá fácil, vou aprendendo, deixo o tempo mostrar se a vitória vai chegar. Tô cansado de apanhar, fiz a escolha errada ou não é hora de parar. Deixa falar, difícil vai ser nos compreender. Trabalhar, gravar, investir no CD. Será que vai vender ou vou disponibilizar pra galera baixar? Não tô só, tem vários ao meu redor, na mesma caminhada. Indecisos como eu, se para ou não para de persistir nessa jornada. A inveja é braba, sempre tenho pra falar. Não gostei da levada, a rima tá parada, mas do canto não se move, meu querido. Pra fazer nada não adianta, mano, a gente faça o que faça, sempre tá errado, sempre tá deixando a desejar. Mas aí, cê que me critica, cê faz o que, mano, pra ajudar o rap, hein? Para pra pensar, irmãozinho. Tem que ter mais união na porra do bagulho, filho. O mundo é grande, pô. Tem muito espaço.